3283, airborne at 39, call Salvador Cruise Control on 119.8. Roger, now Salvador Departure 119.8, Tom, 3283. Táxi azul 2781, 69 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, alterna Salvador. Azul 2781, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10, via pátio 3, pátio 1, taxiway Índia e taxiway Alfa. Quando pronto, chame torre 118, décimo 95, ajuste 10 no mesmo. Está autorizado via pátio 3, pátio 1, Índia, Alfa, ponto espera 1895, azul 2781, ajustado 1600. Paulo Salvador, o América 230 na posição 11, agradece, boa noite. América 230, ciente, boa noite. Boa noite, o TAM 3197, pronto para a contabilização para o Rio de Janeiro. Gente da informação, Charlie. TAM 3197, informação em curso, Vitor. Pronto, cópia. Siga. E a rota do plano de voo é o P9857, nível 360, saída da El Leda Irumi, decola da pista 10, primeira curva à direita, transponder 5177, frequência do controle Salvador 119.8. P9857, nível 360, da El Leda Irumi, 5177, transponder 198.2. TAM 3197, posicionamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Passado. Salvador, boa noite, Corona 705, 3 milhas para o Índia Serra, visão. Boa noite, Gol 1705, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 1010 graus, 099. Tire pouso, pista no zero, Gol 1705. Oi, Salvador, boa noite, Azul 2781, no ponto de espera. Tá, 1-0. Boa noite, Azul 2781, mantenha a ponte de espera da pista 1-0. Mantendo 2781. Azul 2781, autorizado a linha e mantém pista no zero. Anima sim, no zero 2781. Gol 1705, no Salos 48, direita, Salos Salvador, 121, décima 1. Direita 211, Gol 705. Salvador, boa noite, Gol 705, Lisão. Gol 1705, táxi autorizado via Alfa Juliette para o portão 02. Alfa Juliette 02, 1705. Azul 2781, autorizado a decolar pista no zero, vento 100 graus, 109. Livre decolagem, Azul 2781. Azul 2781, decolado 51, chame controle Salvador em 119.8. 19.8, Azul 2781. operador Gol no 099. Gol 1099, informação impulso. Vitor, o helicóptero. Vai dando corda, deficiente, informação Vitor 099. Solo Salvador, boa noite, Tan 3197, Tan Portão 7, pushback acionamento. 9 autorizado, Serra Bravo, Charlie Foxtrot, e a rota do plano de voo, intercepta a primeira aerovia Upper Zulu 21, nível 360, saída Árvore após Elefa, decola da pista 10, primeira curva à direita, transponder 5406, frequência do controle Salvador 119, décima 8. Uno 099, autorizado para Bonfins, nível 360, primeira aerovia abre do 21, decola pista 10, primeira curva à direita, perfil da saída Amo, direção Elefa, acana 5406, controle 198. Gol 1099, cortejamento correto, recorte pronto para o pushback e acionamento. Depois será para posicionamento 099. Solo Salvador, o TAN 3197, portão 7, pushback acionado. TAN 3197, autorizado acionamento, reporte pronto para o táxi. TAN 3197. Umba 18, informação em curso Vitor, Guaricópia. Umba 18, acionamento por conta e risco. Confirme qual parte se encontra, parte militar. Umba 18, pronto cópia. Umba 18, autorizado, Serra Bravo, November Tango, via Golf 677, nível 090, saída Conde, decola da pista 10, primeira curva à esquerda. Transponder 0271, frequência do controle Salvador 119, décima 8. Umba 18 para o táxi, chame torre 118 decimal 95, confirme, PLB. Umba 18, 18, copiado 12 a bordo, chame torre 118 decimal 95. 197 para o táxi. Tem a bordo 183. Autonomia 351, São Fernando, a cidade de Campinas. 183 a bordo, altímetro no 06, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torreano, no 8 decimal, 95 com gol. Alfa, já boa noite, tá? Rumba 18, autorizado táxi via hotel, reporte para cruzamento da pista no zero. Rumba 18, autorizado cruzamento da 1028 até a taxi Delta. Na Delta, chame Solo Salvador em 121-1. Rumba 18, solo em 121, décima 1. Torre Salvador, Santa 3197, ponte espera da 90. Santa 3197, autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, vento 100 graus, 099. Alinha e decola da 90, Santa 3197. Oceano 190, Santa 3197. 7. Torre Salvador, boa noite, Gol 1168. Boa noite, Gol 1168, ajuste 1016. Continue a aproximação, a base está livre. 1016, Gol 1168, agora não está livre. Tráfego avistado, pista livre. Está autorizado o pouso. Vento 100 graus 089, pista no zero. Autorizado o pouso, pista no zero, Gol 1168. Autorização Galeão. É previsto Gael Lederume, aguarde cópia. Gael Lederume, aguardando. Solo Salvador, Gol 1099, para que pegue estacionamento, gate 8. Autoridade, chama para o táxi. Chamará para o táxi, 099. Uma noite na escuta. Uma noite na escuta. Noite, atenção, já está próximo ao ponto de espera. Mantenha a posição. Uma noite, mantenha a posição. O tráfego passou o ponto de espera, tem condições de prosseguir ou vai iniciar a remetida? Protai, Gol 1168. Você não escuta? Ultrapassou o ponto de espera. Autorizado a LRMAT, pista no zero. Gol 1168, no solo aos 10, direita, solo Salvador, 12, 1, décima 1. Foi 11, à direita, Gol 1168. Lederume, decola da 10, curva à direita, controle 119, décima 8, aciona 54 no 0, proteja. Aprovado 360 Galeão, apenas 0857, decola pista no 0, 10 curva direita, Dael, Leda e Rumi, controle 198, transponder 5490, Gol 1970. Protegimento, qual é a chance para prospectivamento? Salve Salvador, muito boa noite, Gol 1168, livrando seu esposo. Boa noite, Gol 1168, táxi Alfa, repartente da Juliette. Alves vai reportando para Juliette, Gol 1168. Gol 1099, temos 180 a bordo, alguém na Brasília com 3 horas de... 180, sempre quinto. 2180 a bordo, altímetro no 0 no meio, táxi via Índia Alfa no ponto de espera Torre 1-8, décima 9-5, bom voo. Já táxi via Índia Alfa, ponto de espera 295 no 0 no meio, ótimo. Umba 18, decolado aos 12, semicontrole Salvador em 119.8. 119.8, bomba. O gol no 18 antes da Juliette. Visual canal da companhia no táxi? Firmo! Após a mesa, táxi via Juliette, portão número 7. Juliette no 07, gol 968. Salvador, o gol no 099, se aproxima quando espera a missão no 0, pronto. Gol 1099, autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento 090 graus, 099. Autorizado alinhar e decolar no 0, gol no 099. Fala, é o 968. Siga. Não tem ninguém pra batizar a gente aqui no set, viu? Vou retornar o set de operações. Ok. 099, decolar para o Zulu 6, chame controle Salvador em 119, décima 8. 198, obrigado, boa noite. Prólogo 705, se tiver acionamento na 02. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chamaremos o táxi na cidade. Taxi, Gol 705, POB 179, autonomia de 3 horas e 50, alterna Guarulhos. Sim, é POB 179? Afirmo, 179, 179. Gente, altímetro no 0 no 6, táxi via Índia Alfa, no Ponte Espera, Xangue Torre, 1 no noite, acionado 5 com Gol. Índia Alfa, Ponte Espera, 1 no 0, 1895, boa noite, pega. Boa noite, Gol 1705. Autorizado a linha decolar pista no 0, vento 090 graus 099. A linha decolar pista no 0, Gol 1705. Oi, Salvador, Salvador Oscar Lima Hotel, boa noite. Salvador Oscar Lima Hotel, boa noite, ajuste no 016, vento 090 graus 089, reporte final do ano 7. Olá. É? Cheguei, tá. Gol 1705, decolado 129, chame controle Salvador em 119, décima 8. Controle Salvador 198, bom, 705. Tango Oscar Lima Hotel, está presente, faz, execute 360 pela esquerda, reporte reinterceptando o final do ano 7. Tá, então agora na graça do final? Afirma. Qual a distância? Curta aqui. 6 milhas. Calça Lima Hotel. Tem condição de prosseguir, já tá na curva final. Vai ser ferido com o pós da mesa ou não? Beleza? Calça Lima Hotel, transporte em ferro? Não, negativo. Passou 360 pela esquerda. Afirmativo. Salvador, boa noite, é o gol 1866 estabilizado, baixado, extravado. Gol 1866, ajuste 1096, informo o tráfego à esquerda, Bravo Eco 58, afastado 3 milhas da cabeceira 17. Autorizado pouso, pista no 0, vento 090 graus, 099. Ok, livre pouso, ciente o tráfego, gol 1866. Aeronave Nacional Eletro, Oscar Lima Hotel. Gente, Oscar Lima Hotel, mantenha aproximação, aguarde para a trilhação de pouso. Hotel. Hotel, quanto você reduzir? Reduzindo. Avisa o aeronave cruzando, Oscar Lima Hotel. Oscar Lima Hotel, autorizado pouso, pistão 7, vento 100 graus, 08 nosso. Hotel. Boa noite, 1866, no solo 33, direita, solo Salvador, 121-1. Papatango, Oscar Lima Hotel, no solo aos 34 agora, confirme parte de destino? É, parte 5. Ciente, Oscar Lima Hotel, condição de realizar backtrack na pista? Afirmativo. Autorizado backtrack na pista no 7, após ingresso na Papá, primeira esquerda, e ao estacionar a frequência livre. Obrigado. Portal 4.